E que a nossa vida fique mais rica de Deus. Amém, irmãos? Olha, nesta vida, se você observar, todos nós trabalhamos, corremos, nos esforçamos. A gente poderia dizer para ter um melhor padrão de vida. Não é mais ou menos assim? Para ter uma vida mais confortável. Não com tanto aperto financeiro. Amém, é isso mesmo. Mas esse mesmo esforço que nós dedicamos a buscar a satisfação, vamos dizer material, ou suprimento material, devíamos buscar para ter o suprimento espiritual. Concorda comigo? Sabe, hoje no nosso tempo, sempre foi assim, mas hoje nós que vivemos nessa nossa geração, nós enxergamos tanta gente, mas tanta gente, inclusive agora no meio religioso, procurando religião, procurando se satisfazer no meio de ritos, até ritos cristãos. Mas eu já vou te dizer de antemão, rito por si só não enche o coração de ninguém. Amém? Uma pessoa pode orar, ela pode levantar as mãos, ela pode dar ofertas, ela pode fazer tudo que uma liturgia de um determinado grupo cristão exige. E ainda assim, ela estar vazia. Você sabia disso? No nosso tempo, a gente enxerga, Jesus enxergou, ele dizia assim, quando viu as multidões, ele se compadeceu delas porque estavam como ovelhas sem pastor. Mas aquelas pessoas tinham religião. Religião não é a mesma coisa que ter uma vida com Deus. Não é a mesma coisa. Crê comigo também assim? Amém? Vamos abrir então João capítulo 7, verso 37. João 7, 37. Você vai ver o que essa pequena introdução que fiz tem a ver com esse assunto. Diz ali, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, como que deu um brado. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele não tinha ainda subido ao céu, no último dia da festa. Vamos lá, irmãos. Eu já fui em lugares onde, às vezes, diferentes pessoas falam. Às vezes, sei lá, uma inauguração de um local, um evento. E aí fala a pessoa A, a pessoa B. Eu gosto de falar por último. Você já passou por isso também? De repente tem que fazer lá, até numa festinha de aniversário. Fala um, fala o outro, fala o outro. Eu gosto de falar por último. Claro, lugar que me derem para falar, eu falarei. Mas eu prefiro por último. Por quê? Porque normalmente a última palavra que vai ficar mais na memória das pessoas. Não é assim? Olha o que Jesus fez aqui. No último dia, o grande dia da festa. Eles estavam aqui numa festa que era comemorada durante 7 dias. As pessoas vinham do interior, as pessoas vinham, chegavam a vir de outros países, os judeus, para chegar em Jerusalém e comemorarem a chamada festa dos tabernáculos. Festa das tendas, onde a pessoa saía da sua casa, saía do seu conforto e ela dormia na rua, numa pequena choupana. Alguns diziam, ah, eram tendas. Não, o certo eram pequenas tendas, mas de vegetais, de plantas, de palmeiras, e de maneira que a pessoa quando dormia, ela deitava e tinha que enxergar o céu. Então ali entrava frio, entrava vento, você via as estrelas, porque tinha essa festa, todo mundo tinha que fazer uma semana. para eles se lembrarem do tempo em que atravessaram o deserto por 40 anos e moravam de maneira muito improvisada. O que significava isso? Eles estavam dizendo, no fundo, no fundo, Deus, nós, os pais lá no deserto, dependeram de ti. Nós comemoramos essa festa, diziam eles. Nós comemoramos porque nós queremos mostrar que dependemos do Senhor. Você já imaginou o que era isso na prática? Você tem uma cama boa, você tem banheiro, você tem teto, não entra frio lá na tua casa, provavelmente. Alguns de nós temos ar-condicionado ou ventilador no verão. De maneira que nós vamos estabelecendo que as nossas casas têm um bom conforto. Aqui se dormia mal. Tudo era como aqui, como alguém olhando no retrovisor. Deu uma olhadinha para o passado. Ah, lembra, obrigado Senhor, que o Senhor nos cuidou lá no passado, quando nós éramos muito pobres, quando nós não tínhamos nada, quando nós tínhamos apenas saído do Egito. E o Senhor nos guardava a cada dia. Essa festa tinha essa intenção de olhar para trás. Todo homem, toda mulher, todo judeu, ele tinha que pelo menos ir a uma das três grandes festas que havia em Jerusalém. As três grandes festas tiveram origem no Antigo Testamento. Quais eram elas? Páscoa. Toda pessoa que amava Deus ia até a capital onde ficava o templo. Toda pessoa ia depois no Pentecostes. E toda pessoa ia nessa festa dos tabernáculos. Páscoa é mais ou menos ali por março, abril. Pentecostes é 50 dias depois, e essa dos tabernáculos é lá por setembro. Sabe o que tinha de especial nessa festa das tendas? As pessoas comemoravam o tempo, dizendo assim, ó, acabou o deserto. Mas uma vez por ano a gente lembra do deserto. Não para se lamentar, mas para dizer obrigado Senhor, o Senhor nos cuidou quando nós não tínhamos nada. Você já pensou isso? Você lembra do teu passado? Provavelmente todos nós hoje estamos melhores do que no passado. Estou falando agora de condição de vida. Provavelmente todos nós temos uma casa melhor que quando nós éramos crianças. Quem aqui hoje vive melhor do que 20, 30, 40 anos atrás? Você tem mais conforto? Tem? Muitos de nós viemos de uma vida muito pobre. Alguns de nós, eu estou olhando para vocês, eu sei que passaram fome. Outros de nós passou frio quando era criança. Outros de nós tínhamos que fazer coisas assim para sobreviver. Ainda esta semana encontrei meus irmãos de sangue. E durante uma conversa, um deles disse para mim assim, tu lembra o tempo que a gente juntava osso? Quem aqui juntou osso para vender? Tu lembra o tempo que a gente juntava ferro? Quando encontrava uma lata velha de alumínio, porque alumínio valia mais. Era uma panela velha, né? Estava tirada em algum lugar, uma panela amassada. Ou a gente até desenterrava, achamos alumínio. Parecia que tinha achado ouro. E nós vendíamos aquilo. Claro, não é, ah, os pais não tinham. Não, o básico nós tínhamos. Mas nós queríamos um dinheirinho para nós, não era assim? Tu juntou osso também, né? É, a gente sabe, muitos de nós. Essa semana, ainda a gente lá com os meus irmãos de sangue, a gente deu uma olhadinha no retrovisor. E a gente dizia, como os recursos eram escassos. Então hoje nós estamos muito, muito, muito melhor. Até podíamos dizer, hoje em relação àquela época, estamos ricos. Quem poderia dizer isso de si? Você está rico comparando com aquela época. Não é assim, irmãos? Pois agora o povo dali nos dias de Jesus podia dizer, vamos fazer uma semana nas tendas. Era uma semana de agradecer a Deus pelo passado, pela provisão de Deus que no tempo da escassez, também ali, Deus proveu tudo o que era necessário. Mas no último dia da festa, essa que era uma festa, que se comemorava o encerramento das colheitas. Tinha-se colhido a cevada, o trigo e a uva. Tudo era também uma festa assim, ó, de abundância, de celebrar a abundância. Você viu que eu disse duas coisas? Se comemorava a provisão de Deus no tempo das tendas. E se comemorava a fartura. Essa festa tinha esse duplo objetivo. Mas as pessoas estavam em Jerusalém. Elas estavam comemorando, elas estavam olhando para o passado. E dizendo coisas para Deus, coisas de gratidão. Veja o que Jesus fez na festa. Dê uma olhadinha. O que é que Jesus, onde aí diz na sua Bíblia, no verso 37, exclamou. Exclamou, pode escrever na sua Bíblia. Jesus deu um brado, é como um grande grito. Ele disse, se alguém, ó, Jerusalém estava cheio de gente. Se alguém aí tem sede, tente entender esse momento. Todo o pessoal do templo, todos os religiosos estavam ali. Os peregrinos que vinham de fora estavam ali e eles estavam comemorando algo com sentido religioso. Mas Jesus percebe que religião não enche coração. Jesus percebe que todo aquele rito, até olhando para o passado, é verdade. Os pais, os antigos tiveram aquela experiência, mas eles próprios, aquelas pessoas que estavam ali, não tinham tido a experiência com a provisão de Deus. Outro dia eu falei aqui algo, eu não sei se todos prestaram a devida atenção, mas quanta gente hoje está nas igrejas que ela própria não teve experiência com Deus. Ela vem porque está buscando um socorro, está buscando alguma forma de livramento ou uma bênção, e ela vem e depois ela some. Porque não se criou um relacionamento. O Senhor nunca propôs uma religião. O Senhor propõe que Ele seja Senhor sobre nossa vida. Aquelas pessoas estavam aos milhares em Jerusalém. Era comum naqueles dias que as pessoas, junto com os sacerdotes, seria junto com os pastores, elas fossem até um tanque chamado Tanque de Siloé. E elas buscavam um jarro, era um jarro de ouro que o sacerdote carregava, um jarro que cabia 1,5 litros de água, iam lá no Tanque de Siloé e vinham e ofertavam aquela água para Deus, porque as colheitas foram muito boas. Veja, é a festa quando a colheita já está encerrada. Está tudo ok, o galpão está cheio. E ele dizia, obrigado, Senhor. Choveu na hora certa, deu o sol na hora certa, o Senhor proveu tudo. E as pessoas buscavam aquela aguinha e derramavam em homenagem a Deus. Mas eu entendo que Jesus viu tudo aquilo. Depois de 7 dias, as pessoas fazendo aquilo, ainda tinha gente com sede. Eu vou te dizer uma coisa que pode até te espantar. Eu acho, entendo assim, que tem pessoas que frequentam igrejas por anos e anos e anos e ainda estão com sede na alma. Ainda não experimentaram algo superior, algo celestial que as preencha. Você ouviu o que eu disse? Por acaso estás entre esses? Pense, não precisa dizer sim nem não. Pense nisso. Pois Jesus, ele dá esse grito. Ao dar esse grito, quem tem sede aí? Aquela multidão. O que você acha que os religiosos acharam daquilo? Esse homem está dizendo que o nosso público aqui tem sede? Que não, esse rito todo de uma semana, comemorando algo do passado, isso não valeu nada? Em últimas palavras, não valeu nada espiritualmente mesmo. Essas pessoas estavam ali, como o Senhor disse, como ovelhas sem pastor. Elas estavam ainda ansiando algo mais. Essas pessoas, elas nunca tinham bebido numa fonte que não está na terra, mas numa fonte que está no céu. Lembra como foi aberto o culto? Capítulo 4 de João, versículo 11, 12, 13. onde Jesus estava falando com uma mulher, a mulher foi tirar água no poço, e ela não sabia quem era Jesus. Ela era uma mulher com muitos problemas na vida. E Jesus disse assim, dá-me de beber, me empresta aí um pouco da tua água que tu tirou do poço. E ela diz, ah, mas como é que tu fala comigo? Eu sou samaritana e tu és judeu, e o nosso povo não se dá um com o outro. E Jesus lhe disse, ah, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu é que me pedirias. Oh, mas tu não tem balde, tu não tem a corda, tu não tem nada para tirar água. E aí Jesus disse, eu sou a água viva que desceu do céu. Como assim? E aí eles começam uma conversa, mas a mulher não continua entendendo. Aqui Jesus está dizendo de novo que as pessoas têm sede. E normalmente quando as pessoas têm sede, imagina você se tivesse desesperado de sede. Sabe qual o perigo de uma pessoa desesperada de sede ou de fome? Beber qualquer coisa. Comer qualquer coisa. Você já viu as pessoas que estão, tipo, mendigando, andarilhos? Eles têm momentos que devem ter desespero de fome e eles vão nos lixos e comem nos lixos. Qualquer um de nós sabe que aquilo é um lugar contaminado com milhões de bactérias e coisas assim. Eu recebi um e-mail há poucos dias de um pastor amigo nosso lá na África. E ele pediu, orem por nós. Muita gente está morrendo de cólera. Cólera é uma doença que vem porque a pessoa bebe água contaminada. E lá não, nem imagina, não existe nenhuma gota de cloro para purificar a água, tá? Não existe nenhuma gota. Isso, olha, aqui na nossa região está morrendo muita gente em decorrência dessa doença que vem de águas sujas. Esse é o perigo, quando pessoas estão extremamente sedentas. Agora estou falando de nós e do nosso tempo. As pessoas acabam bebendo qualquer coisa, oferece para elas até algo demoníaco e elas tomam. Estou falando em termos religiosos, entenderam, né? Oferece uma coisa meio limpa, mas meio suja. Mas o desespero é tão grande que a pessoa coloca aquilo na sua vida, na sua alma, que vai piorar o seu estado. Jesus percebeu. E ele disse, então, esse público que está aqui há uma semana, em torno de festas religiosas, continua com sede. Venham a mim. E o Senhor, ele disse, quem crer em mim? A maneira de você ir para o Senhor, muito mais do que um passo físico, é um passo espiritual. De entregar sua vida, mas mantê-la no Senhor. Porque às vezes a pessoa vem num culto e ela é tocada pela palavra de Deus. E ela diz, é isso que eu quero para a minha vida. E ela toma uma decisão, mas não sustenta aquela decisão. Sustente aquilo que Deus te leva a um impulso de você fazer. Sustente isso, segure, porque é a tua vida que está em jogo. O Senhor, ele grita. É quase como que estraga a festa. O Senhor, sim, ele, eu entendo que ele foi na contramão. E ele diz, quem crer em mim? Então quer dizer que aquelas pessoas, toda aquela religiosidade, toda aquela festa, uma festa que era para ser para Deus, não atingiu os próprios corações das pessoas. Tudo aquilo era algo que era vazio. Você já viu quando as pessoas fazem essas peregrinações? E elas vão a um santuário A, santuário B, santuário C. Eu vejo isso seguido na televisão, você deve ver também. E aqui no Rio Grande do Sul tem quase todas as semanas num lugar ou no outro. Eu vejo aquelas multidões, muitas são milhares de pessoas. E eu tenho, quando vejo aquilo, uma tremenda compaixão. Porque são pessoas que estão iludidas. Elas têm religião. Elas até têm uma busca. Mas, como eu disse, estão bebendo algo que não é puro, segundo as Escrituras. Entenderam o que eu falei também? Mas também não é só no meio dessas peregrinações. Também vejo, às vezes, igrejas lotadas. igrejas vendendo coisas. Ah, isso vai te dar segurança. Põe isso no bolso, põe aquilo na tua casa, que isso puxa os espíritos maus para as flores. Meus irmãos, isso não é de Deus, isso é do diabo. Você acredita nisso ou não? Sabe por quê? Porque flor não pode libertar ninguém, nem fitinha, nem pedrinha, nem carta, absolutamente nada. Apenas Jesus de Nazaré. É ou não é, meus irmãos? Nós não temos que ter coragem como crente, dizer, isso é errado, isso é pecado, isso está desviando as pessoas do Senhor. Ontem nós tivemos a reunião dos novos membros. Foi muito bom, era para ser de 1h30, 2h, durou 3 horas. Porque tinha tanta conversa boa. E não da minha parte, as perguntas eram tantas. E uma pessoa, então, um dos irmãos que está chegando aqui, perguntou, pastor, e a respeito daquele dia da semana, aquele dia tal? Começa com S, e não é segunda, e não é sexta. E aí, tudo bem, né? Como é que é isso, pastor? Me explica, porque eu preciso que alguém me conte a verdade sobre isso. E aí comecei a explicar para o grupo que estava ali. E eu disse, olha, tudo o que tira o foco de Jesus. Se a pessoa diz, você tem que guardar o dia X mais Jesus. Isso é pecado, meus irmãos. É só Jesus, o Salvador, não é Jesus. Eu cheguei a dizer, se você guardar os 10 mandamentos, se você conseguisse, ainda assim você iria para o inferno. Pode ser que se assustaram comigo. Porque se você conseguisse guardar, você ia dizer para Deus, Cristo não precisava ter vindo, Cristo morreu em vão, afinal, eu consegui me salvar sozinho. Entenderam? Nós estaríamos esvaziando a cruz, tirando todo o efeito, todo o poder que emana de lá, que vem de lá. Então, não é guardar dia A, dia B, dia C. Lá no livro de Colossenses, capítulo 2, diz que não é por guardar os dias, não é por guardar festas como Páscoa, Pentecostes, não é por guardar como os judeus na virada do mês, eles guardavam o dia da lua nova. Não é por guardar nada, é por ter Jesus como Senhor. Então, o foco é Jesus. Abrimos a Bíblia ontem e mostrei para eles no capítulo 3, no capítulo 4, no 5, no livro de Gálatas. As pessoas começaram a dizer na igreja do tempo do apóstolo Paulo. Elas diziam, você para ser salvo tem que ter Cristo. E aí vem o problema. E ser circuncidado. Os homens para serem salvos têm que cortar aquela pelezinha do pênis. Senão não são salvos, diziam lá. E o apóstolo Paulo disse, se vocês fizerem isso, então não valeu nada Cristo ter vindo. Você já leu essa parte da Bíblia? E o apóstolo Paulo continuou, eu acho que ele ficou até meio irado. É a chamada ira santa. E ele disse, quem quer se circuncidar para ser salvo, então pega e se castra de uma vez. Você já leu isso na Bíblia? Capítulo 5, versículo 12 de Gálatas. Pode ver lá. Quem quer ser salvo por guardar dia, por circuncisão, por isso, por comida, por bebida, então está desviando-se do Senhor. Porque a salvação é única e exclusivamente em Jesus Cristo. Tudo que tira o foco de Jesus é pecado. Uma seita, meus irmãos. Uma seita. Muitas delas nasceram de dentro das igrejas no passado. Uma seita normalmente não é um negócio assim que tudo lá é errado. Metade é certo. O problema é a outra metade. Captar? E as pessoas dizem, mas pastor, lá também. Não, meus irmãos. O cristianismo é a verdade toda. Não dá para diluir. Se você compra um suco, pega um suco desses bem bom aí, feito na Serra Gaúcha. E você descobre que quem comprou diluiu. E é meio suco e meio água. Qual é o teu sentimento? Não é de ter sido enganado? Te venderam por puro, mas está diluído. O que nós estamos falando no nosso tempo? Nós não queremos um cristianismo diluído. Eu não quero. E quem não quer também, diz, eu também não quero. É um cristianismo verdadeiro e eu acho que nós temos que procurar bastante agora no nosso tempo. Jesus percebeu que a fé também estava desvirtuada ali, apesar de estarem fazendo coisa em nome de Deus. Toda aquela festa dos tabernáculos, das tendas, era em nome de Deus aquilo. Mas, puramente por tradição religiosa. Pode ser que alguns de nós ainda tenham alguma tradição religiosa. Eu nasci numa família que tinha tradição religiosa. Meu pai cantava no coral. Quando faltava o regente, que era o pastor, meu pai assumia o coral. Ele era músico. O pai da Tânia cantava no coral. Nós tínhamos, vamos dizer, a família tinha um nome dentro da igreja. Nós tínhamos uma tradição, tínhamos costumes. Tinha um jeito de ser, como provavelmente muitos de vocês nasceram num ambiente religioso, que nem sempre quer dizer cristão. E quando a gente se converteu, eu, meus irmãos, nós tivemos que romper com as nossas tradições familiares nesse aspecto religioso. Tivemos que romper. Não dava para conciliar ambas as coisas. Aqui as pessoas terão que romper. Jesus, ele viu, as pessoas estavam fazendo muita festa ali. Festa aparentemente para Deus, mas com o coração vazio. E Jesus diz, quem crer em mim, venha para o meu lado. Olha ali. Venha a mim. Mas as pessoas estavam lá com os sacerdotes. Quando nós cremos, quando nós tomamos uma posição, nós trocamos de lado. Você trocou de lado quando se converteu? Claro! Nós que fazíamos coisas com os amigos também, com os costumes mundanos, trocamos de lado. Senão, não houve conversão. E o Senhor chama eles. Quem crer, vai acontecer algo dentro da gente. Diz o Senhor que rios de água fluirão. Portanto, a fé, a sua fé, é como que vai explodir uma barragem, como se fosse um dinamite que vai explodir, e dali vai vir um rio. Porque fala que quando nós cremos, algo acontece dentro de nós. Quando você crê, você pode chegar num culto, às vezes, caidinho, amassado no seu coração, cheio de medos, tristezas, lutas. E você começa a ouvir a palavra e a fé vai crescendo, crescendo. Ao final, as lutas são as mesmas. Pode ser que você tenha luta no trabalho, luta em casa. Mas as lutas são as mesmas. Mas você tem uma força agora diferenciada para enfrentar as lutas. Não é assim, irmãos? Quem crer terá um rio fluindo de dentro de si. E esse rio, como o Senhor chamou, ele deu um nome para esse rio. O Espírito Santo. Eu fiz um trabalho uns anos atrás. Uma pesquisa estudando como o Espírito Santo se moveu na igreja. Desde Jesus até o nosso tempo. Foi um trabalho de pós-graduação que eu fiz na UPTA. Parece ser meio pretensioso estudar 2000 anos de história. Claro que eu estudei os pontos principais. E eu li um livro nessas pesquisas. E de um livro eu tirei uma frase. Às vezes eu leio um livro inteiro para ganhar uma frase. Mas pastor, leu 200 páginas para tirar uma frasezinha. Valeu a pena. Uma frase que abre os horizontes da gente. Não é assim? Um garimpeiro, às vezes, escava, escava, escava muita terra para achar uma pepita. Valeu. Não foi perdido o trabalho. E nessa frase, até era de um autor peruano. Ele dizia assim, ele falou em termos de religião. O cristianismo é a religião do Espírito. Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo. andar com Deus. Não adianta eu botar aqui, ó, 1 milhão de regras para vocês. É proibido isso, tem que fazer aquilo, isso é válido, isso não é válido. Eu estabeleço muitas regras. Ontem eu disse na reunião de novos membros, nós não temos cartilha de proibições na igreja. Se você anda com Deus, se você vai fazer uma coisa errada, sabe o que, que o Espírito Santo vai? Ele vai te fazer lembrar da verdade. Se você está por dar um passo em falso, se você está prestes a cometer um desvio, o Espírito Santo vai alertar, é como se estivesse faltando óleo lá no teu automóvel e a luzinha vermelha do painel acende e começa a piscar e você tem que parar. Não adianta carregar cartilha no bolso. Porque nós, é isso que o Senhor está falando. Nós vamos andar onde nós formos com a presença do Espírito Santo que habita em nós, foi mencionado no início do culto. Se você, tinha alguns visitantes aqui hoje, né? Se você veio procurar uma cartilha de proibições, eu não tenho para te dar. Não espere isso de nós. Mas se você quer procurar a essência do cristianismo, que é viver com o Espírito, o apóstolo Paulo diz, andai com a presença do Espírito. Então fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Papéis, cartilhas, não vão te ajudar. Vão é botar um fardo sobre você, um peso sobre você. Mas se você anda com o Espírito, você tem lá dentro a presença de Deus. O Senhor sabe cuidar os filhos dele, não sabe? As filhas dele. O Senhor vai dizer, não faz isso, meu filho. Não faz isso, minha filha. E você aí vai, bom, agora a decisão final ainda é sua. Ainda que tenha tido o aviso do Espírito de Deus, a decisão final é sua. E é isso que eu estou falando, as pessoas parecem que no tempo de Jesus e no nosso tempo, elas querem religião. E o Senhor tem água viva, água corrente, água abundante, falando do seu Espírito para oferecer a nós. É isso, meus irmãos. As pessoas, elas às vezes estão aí, uma pessoa nos disse ainda ontem também. Ah, eu vim de um lugar que tudo era proibido. Irmãos, parece que quando proíbe o ser humano, aí que ele gosta de quebrar as regras. Você já viu isso? Quando eu estava recém-convertido, teve um autor que se dizia cristão e depois se desviou. Mas ele era bom de marketing. E ele escreveu um livro chamado O Deus Negro. Não sei se alguém, há uns 25, 30 anos atrás, estava rodando no meio evangélico esse livro. Não são muitos de vocês, né? O Deus Negro vendeu como água. Oh, Deus Negro, então temos que ler. É um título curioso. Na verdade é marqueteiro. Né? Outra coisa. Vendeu demais um livro chamado O Livro Proibido. Ah, se é proibido, eu quero saber. Eu não é assim. O ser humano é assim, meus irmãos. Por isso os marqueteiros ganham em cima da população. Lança algo que desperta curiosidade. O Livro Proibido. Aí já tinha filmes antigamente só para maiores. O que, que o cara menor de 18 quer? Ah, eu quero saber o que, que é isso. Eu não é assim. As pessoas, elas são movidas por essa... Tu bota uma regra, parece que despertou a vontade de quebrar a regra. Sabe qual é a regra do cristianismo? E Jesus está dizendo aqui? É ser cheio do Espírito Santo. Essa é a regra. Isso eu quero. Porque as pessoas, se elas estão cheias de regrinhas, quando elas estão longe dos irmãos, ela apronta. Você sabia? Quando estão longe dos olhos de vocês, quando estão longe dos olhos da igreja ou do pastor, ai, se o pastor descobre, ou se tu tem essa mentalidade, não entendeu ainda o que é ser crente em Jesus. Não entendeu. Ai, se o meu pai descobre, porque é um jovem fazendo algo. Não captou ainda. Pais, se os filhos ainda pensam assim, no fundo, eles precisam ter uma experiência de habitação do Espírito Santo neles. Porque antes de nós pensar, se o pastor descobre, se o pai descobre, se a mãe descobre, você nunca vai querer desagradar Deus que está te acompanhando no teu dia a dia. Se você o ama, você não quer desagradá-lo. Você não quer ofendê-lo. O Senhor está dizendo, venham para mim. Olha ali aquele pessoal, numa festa religiosa, uma festa que tinha um significado grandioso lá no passado. Mas que agora, no tempo de Jesus, era, na verdade, um festival de religiosidade que não preenchia o coração de ninguém. Há um poder disponível para nós. Há uma pessoa disponível para nós, que é o Espírito Santo. O Senhor fala aqui de rio. Você sabe que as terras que mais valem dinheiro são as terras na beira dos rios, não é? As terras mais férteis. Pode procurar aqui no interior. Um dia eu e a Tânia viajamos para o interior da Bahia e do Ceará e fomos voando por cima do Rio São Francisco, não foi? Tivemos um tempão com um voo pequeno, um avião pequeno, foi muito bom para ver. E na volta do Rio São Francisco, lá tudo é assim, um algo semiárido, meio desértico, mas na volta do rio, dos dois lados, plantações lindas, tudo verde, tudo irrigado, estrangeiros estão plantando na beira do Rio São Francisco. Lá tem mamão, lá tem manga, uva, lá no interior da Bahia. Vocês moraram para lá também, uma época lá perto, sabe? Essas coisas, meu, quando tem irrigação, tem água, tem vida. Não é assim? Traz isso para o campo da nossa vida espiritual. Onde tem o Espírito Santo? Tem vida. Se você está sempre insatisfeito, nada te agrada. Às vezes um casal diz, ah, mas meu marido, a minha esposa. Irmãos, não é um problema, não é marido e esposa, o problema é a gente mesmo. Quando está insatisfeito, falta Deus. Nós tentamos achar culpado nos outros, o problema é nós mesmos. Ah, minha igreja, até para a igreja sobra, né? Para o pastor, então, nem se fala. Mas se a gente tivesse cheio do Espírito Santo, com esse rio fluindo dentro de nós, você ia ver o nível de satisfação que você teria dentro de si próprio. Ainda que tivesse problema em casa, tivesse problema no trabalho, você teria força para vencer tudo isso com espírito alegre. Amém, meus irmãos? Amém.